O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos mais uma vez com os senhores para trazermos as orientações, as descobertas, os ensinamentos terapêuticos do psicanalista Norberto Kepp, que é o fundador e presidente da Sociedade de Trilogia Analítica, também conhecida como Sociedade de Psicanálise Integral. Então, Dr. Kepp, nós estamos ansiosos, os ouvintes também, para entrarmos logo no assunto. E aqueles que quiserem saber mais a respeito de atendimento em psicanálise individual e de grupo, saberem mais sobre nossos livros, nossas conferências, nossos congressos, programas educativos de televisão e de rádio, vocês poderão acessar o site www.stop.org.br. www.stop.org.br e também ligarem para o telefone de São Paulo 30 32 36 16. A nossa sociedade, a nossa clínica está situada na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E também a novidade dos nossos cursos, né? Para a capacitação em psicossociopatologia, uma ciência única que visa tornar o indivíduo um agente de transformação psicossocial, usando a consciência para melhorar a saúde do ser humano, no trabalho, na casa, na escola, nos hospitais, nas comunidades, nos clubes, na natureza, inclusive, que o ser humano destrói. Então, é um curso que já está fazendo muito sucesso. 30 32 36 16. Olá, Dr. Kepp. A finalidade do trabalho de psicoterapia, principalmente a de psicanálise, é o nosso trabalho, né? Psicanálise trilógica é de abranger o ser humano em todos os seus aspectos. Quando eu estudava e trabalhava em Viena, então, várias pessoas perguntavam para mim, mas a psicanálise parece uma instituição assim materialista, né? Como é que uma pessoa que tenha, por exemplo, um espírito religioso iria aceitar a psicanálise, a orientação que é feita, que era feita, né, pelo Freud? Naquele tempo era quase que somente a freudiana que existia. Seu Freud, ele próprio, se dizia um cientista ateu. Então, foi por esse motivo que, baseado, por exemplo, na questão dos sentimentos, que a Melanie Klein desenvolveu bem e depois o Wilfred Bion também desenvolveu, é que nós conseguimos, quer dizer, eu consegui entrar mais nesse campo dos sentimentos ligado a espiritualidade. Então nós fizemos, organizamos uma psicoterapia que abrangia não só a ciência, a experimentação, porque na experimentação o trabalho nosso atinge mesmo as doenças assim, mentais e orgânicas. E a pessoa que faz análise conosco, se ela tem até doenças assim orgânicas, ela consegue uma certa recuperação, principalmente doenças psíquicas, né? Doenças psíquicas são, por exemplo, as neuroses. O que é uma pessoa neurótica, né? Uma pessoa neurótica é uma pessoa que vive no mundo, mas não aceita. E até mesmo as pessoas psicóticas, é possível dar uma orientação e trazê-las um pouco para o mundo real. Até tem aquele histórico, né, que muita gente fala que o indivíduo assim, vamos dizer, psicótico, constrói castelos no ar e quer viver nesses castelos. Enquanto que o neurótico também constrói castelos no ar, mas ele vive na Terra, né? E também tem uma última frase, né? E o psiquiatra cobra aluguel do castelo, né? De maneira que o trabalho nosso é dirigido para as pessoas que querem viver assim no mundo metafórico, né? No mundo assim aéreo. E o nosso trabalho é para trazer a pessoa para a Terra. Quer dizer, na realidade. Mas não na realidade que o mundo tem atualmente, dessa questão da exploração econômica social, que deixa o povo mais ou menos miserável, né? Sem meios econômicos, e enriquece banqueiros, esse pessoal aí que tem os bancos, as caixas, que tem o dinheiro na mão, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que na riqueza, né, do ser humano, a riqueza atual, está mais nessa questão mesmo do dinheiro. E esse dinheiro é subtraído das pessoas, assim, em geral, né, do povo, para algumas famílias, para alguns grupos que exploram a humanidade. Isso é uma doença, né? De maneira que o fator mais importante que gera o dinheiro é o trabalho. Por esse motivo, eu escrevi um livro chamado Trabalho é Capital. Quer dizer, de fazer o dinheiro gerado pelo trabalho e não na especulação, que é uma atitude doentia do ser humano. De maneira que existe na psicoterapia esse fato, né, de fazer com que a pessoa viva a realidade. Mas essa realidade tem que ser distinguida. Não é a realidade, essa coisa atual de exploração do próximo, essa questão atual de, por exemplo, da ênfase enorme na questão do sensorial, né? Questão da, vamos dizer, da comida, questão das drogas, questão do sexo, mas de dar valor à verdadeira riqueza, que é a cultural, né? A parte, vamos dizer, da civilização e também, né, do dinheiro. De maneira que o processo de psicoterapia é praticamente para colocar o indivíduo na, vamos dizer, verdadeira realidade, né? Qual é a verdadeira realidade? No meu livro de sociopatologia, eu coloco, por exemplo, as artes. Não a matemática, né? Como em geral colocam por causa do Newton, por causa de Galileu, que colocaram a matemática como a base da ciência. Então eu acho que na humanidade existem três graus, né, de desenvolvimento. O primeiro, evidentemente, é o grau físico que a medicina trata. O segundo seria a matemática. Mas eu coloco aí no lugar da matemática, eu coloco as artes. Por que motivo, né? Porque se os senhores notarem, a civilização sempre adveio das artes. Por exemplo, a civilização grega. Antes de haver filosofia, de haver ciência lá, eles tinham as artes. Tinham Homero, né, que escreveu Ilíada, que escreveu Odisseia. Então, aquelas estátuas gregas são notáveis, né, pela perfeição das formas. E no Renascimento também. Por que que o mundo conseguiu sair da Idade Média e entrar assim no mundo, na civilização de grande desenvolvimento? Foi porque começou na Itália um renascimento das artes. Eles voltaram, inclusive, nas artes gregas e desenvolveram estátuas, né? A maior parte das pessoas conhece no Vaticano aquela estátua de Davi, que Leonardo da Vinci fez, a Capela Sistina, né? O pessoal chega lá e fica deslumbrado. a Madonna lá com Cristo estendido morto, né, no colo dela também, é uma obra incrível. E o próprio Vaticano, a igreja, que foi feito por Leonardo da Vinci. A questão da proporção das formas, aquela cúpula, que é uma obra de arte assim notável. E a partir daí, então, começou também a ciência moderna, começou a época dos descobrimentos, etc. Então, vamos dizer, a gente tem que dar mão à palmatória Rudolf Steiner, que falou isso, né, também, além de nós, que é importante ensinar as artes para crianças, porque é um meio de desenvolver a inteligência dela. Os senhores podem notar que uma pessoa que dê valor, que toque um instrumento, que saiba, por exemplo, ouvir uma música, principalmente as clássicas, é uma pessoa que consegue um grande desenvolvimento. Assim, os grandes autores da ciência moderna, os grandes autores da, em geral, né, da civilização, como Einstein, por exemplo, como os outros físicos, eles tocavam algum instrumento, eram muito assim ligados às artes. De maneira que o segundo grau de evolução, de desenvolvimento, são as artes. E, finalmente, o terceiro é a metafísica. Então, esses dois elementos eu introduzi no nosso trabalho para desenvolver o indivíduo que faça psicoterapia conosco, ou então nos livros, né, para as escolas, para a sociedade em geral, se difundir nesse sentido e desenvolver os seres humanos para alcançar um alto grau de desenvolvimento na ciência, etc. Então, agora eu gostaria de perguntar aqui aos analistas que estão aqui conosco o que, que eles acham, né, desse trabalho. Primeiramente, quem quer responder? Então, Dr. Kepler, o senhor estava falando que o neurótico vive num mundo e não aceita, né, esse mundo. Eu estava pensando, o senhor escreveu também no livro A Origem das Enfermidades, que só fala assim no título: não estrague o bem que você estará nele. No bem. Então, o senhor falando agora que o mundo das artes, da metafísica, que o senhor introduziu isso para junto, né, da psicoterapia, eu estava pensando que essa metodologia que o senhor criou, esse trabalho que o senhor fez, traz tantos benefícios para a pessoa que é assim difícil de colocar isso em palavras. Porque eu fico pensando, o senhor criou as escolas, Milênio, a metodologia, o senhor criou um curso que possibilita as pessoas agirem socialmente, que é o nosso curso de formação de terapeutas psicossociais, que agora nós estamos dando aqui na CITA. Quer dizer, formando pessoas para se capacitarem nesse estudo que o senhor fez. Então, a gente tem aqui uma harmonia energética. Nós vivemos aqui num mundo diferente do que essa agitação, o estresse, o mundo que a gente chama aí fora. Então, por ter esse contato interior, ter o contato essencial, trabalhar com a conscientização dos erros. Então, isso é que é viver a real realidade. Então, eu vejo que aqui as pessoas que têm mais contato com o senhor têm mesmo essa assim, mais leveza, têm mais juventude, têm mais compreensão, têm mais tolerância. Então, a gente tem uma vida muito melhor. Então, essa questão que eu coloco, né? Que, por exemplo, o mal é a privação ao bem. Então, eu digo o seguinte, que tudo que existe por si é um bem. E somente quando esse bem é negado é que se transforma no mal. Ou então, quando ele é distorcido, omitido, aí existe o mal. Então, o mal não existe por si. Só o bem existe por si. E o mal seria a atitude que o ser humano tem contra o bem. Então, quando o ser humano aceita o bem, ele está nele. tudo que existe por si, então, é um bem, é uma dádiva, né? Que o ser humano tem, que ele às vezes vai contra, então cai nas doenças, neuroses, psicoses. Agora, vamos ouvir a Helena Melander, né, que é uma sueca jornalista, o que, que ela tem a falar? Então, eu sou professora também na Escola Milênio, né? E é um trabalho muito interessante, porque a gente transmite diretamente para os nossos alunos todos os conceitos que o senhor descobriu, todos os conceitos novos também. Então, por exemplo, ultimamente o senhor está falando dessa questão do narcisismo, né? Então, eu estive falando nessas minhas turmas essa semana sobre esse assunto. E eu vi que é um assunto que realmente pega cada um. Que eles começam a entender que narcisismo realmente não é só a pessoa adorar a própria beleza, é a pessoa morar, assim, viver num mundinho próprio, nos próprios delírios, sempre gastando mais dinheiro do que tem, sempre querendo, assim, fazer coisas muito fúteis, superficiais. E a gente também ficou nessa conclusão, né, que a nossa sociedade é muito assim. Se você lê uma revista, você assiste um programa de televisão, são só essas coisas bem assim voltadas para o próprio ego, de dinheiro, de fama, vidinha, de marido, mulher, etc., né? E também eu soube das minhas colegas na Suécia, que estão fazendo o trabalho de trilogia lá, que eles também estão falando sobre esse assunto de narcisismo que o senhor introduziu, e está pegando fogo lá. Todo mundo quer saber, todo mundo se identifica, muita gente está querendo fazer análise agora lá. Então, o senhor sempre está inventando, sempre descobrindo, e está dando muito resultado. Então, veja essa questão, né? Do narcisismo, por exemplo, né? Toda a humanidade está no narcisismo. O que que é o narcisismo, né? É o encantamento que a pessoa tem, não só nesse aspecto físico de beleza, coisa assim, mas principalmente nas ideias que tem. A pessoa é encantada com as suas ideias, ela é encantada com o interior dela, né? Os pensamentos, as emoções. Então, se a senhora notar, por exemplo, esses programas todos da mídia, né? Televisão, rádio, essas festas que fazem, é um puro narcisismo, é um elogiando o outro. Ah, essa questão até do prêmio Nobel, lá em Oscar, lá em Estados Unidos, é um elogiando o outro, né? Que elogiando o narcisismo. E o mundo vive praticamente assim, medíocre, por causa disso, porque a pessoa muito narcisista, ela não procura saber a realidade que o mundo tem, porque a realidade, o interesse dela se reduz às ideias que ela tem só, aos sentimentos que ela tem. Vamos ver agora o doutor Ademar, o que que ele tem a falar para nós. Então, doutor Kepp, eu queria tocar um pouco nessa questão do dinheiro que o senhor falou, né? Da questão da fase anal. Porque se o dinheiro ele é usado de uma boa forma, equilibrada, não só assim para a própria família em si, mas para ajudar o próximo e para fazer alguma coisa para a sociedade, ele é bom. Mas, infelizmente, quem tomou conta desse dinheiro, né, são esses grandes grupos anais sádicos, né, que são ditos, que eles usam o dinheiro exatamente para agredir o povo. E a gente que trabalha em hospital, a gente nota muito isso, que boa parte das doenças são exatamente por essa falta de dinheiro, né? Que a pessoa tem que trabalhar muito, né? Praticamente igual ao escravo, para conseguir assim, manter o aluguel, a comida, né? Uma escola malemar. Então, quer dizer que essa é uma base importante para ser conscientizada de que o dinheiro usado de uma boa forma, ele vai trazer muito progresso, né? Para a nação e para as pessoas no geral. O senhor nota que, por exemplo, o povo em geral não dá valor ao dinheiro, porque o dinheiro, afinal de contas, é a riqueza, né? Atualmente ninguém compra esmeraldas, pedras preciosas, ouro, prata, essas coisas. O pessoal quer o dinheiro para sobreviver, para desenvolver, para ter carro, casa, para ter alimentação, tudo isso. Então, o que que acontece, né? O povo, a pessoa que gasta mais do que ganha, quer dizer que ela não tem controle no que ganha e no que gasta, então é uma pessoa que é contra o dinheiro, porque uma pessoa que gasta demais está jogando fora a riqueza que tem. Então, em vez de guardar uma certa quantia para quando houver possibilidade, por exemplo, usar, por mínimo que seja, né? A pessoa gasta tudo e fica praticamente sem a riqueza que o mundo lhe dá. Portanto, o dinheiro não é um mal, o dinheiro é um bem para o povo. Agora vamos ver a Selma, o que, que ela gostaria de falar. Estava aqui pensando, Dr. Kepp, nessa questão da atitude de rejeição ao bem, né, que fazemos, porque é uma coisa muito comum no dia a dia das pessoas. Então eu tenho dois exemplos rápidos de clientes nessa semana, um que ele é proprietário de uma lavanderia e ele estava dizendo que ele vivia descabelado com o antigo funcionário que ele tinha porque a pessoa era muito devagar e não o ajudava e causava mais problema de qualquer coisa. E agora ele conseguiu uma pessoa, trocou de funcionário e tem uma pessoa que está ajudando muito. E ele diz que desde que entrou essa pessoa nova lá, ele desanimou completamente do negócio dele. Né? Um outro exemplo semelhante é um vendedor que essa semana também fechou um bom contrato, há tempos que não fechava um bom contrato de venda, fechou um bom contrato e no mesmo dia ele entrou numa crise que ele não sabia explicar, brigou com todo mundo na casa dele. Né? Então são coisas assim muito comuns que mostram como o ser humano não aguenta viver o bem e dá um jeito de estragá-lo. Né? Porque, por inversão, parece que vemos o bem como algo inconveniente. Esse bem que não fomos nós que criamos, né? Que precisamos apenas ter essa atitude de aceitação, como o senhor falou anteriormente, para poder usufruir. Então, parece até simples, mas é uma questão profunda, né? E fundamental para ser conscientizada. Esse livro, né? A Origem das Enfermidades, eu coloco ali que o ser humano, ele fica doente não porque ele está, assim, vamos dizer, pela natureza, mal cuidado, né, que a natureza foi ruim com ele. Não por isso, mas o ser humano se torna doente por um motivo fundamental. Ele rejeita o bem que ele tem, o bem que existe em toda parte. Então, é às vezes mais difícil o indivíduo aceitar, né, a fortuna, o bem, do que, vamos dizer, até a própria miséria, que ele acha que sendo miserável ele vai para o céu. Quer dizer, não entendeu bem o que Cristo falou, né? Cristo não poderia ter achado, né, que o ser humano tem que ser miserável para entrar no céu, porque ele, sendo o Criador também, uma das pessoas da Trindade, todo o bem, toda a riqueza, tudo que existe de bom, veio dele. E continua vindo, né? Inclusive a mãe dele, quando aparece, não aparece com maus tratos assim, com trapos no corpo. Aparece resplandecente, com joias, etc. Agora, Dr. Kepp, a pessoa que não tem dinheiro, ou que tem pouco dinheiro, ela sempre acredita que ela é menos responsável do que os outros na sociedade. Que, eu não tenho dinheiro, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, tudo que uma pessoa rejeita fazer na vida, estudar, crescer, ajudar os outros, transformar a sociedade para melhor, ser atuante, tudo isso ela usa a desculpa de não ter dinheiro para não fazer. Então, é uma maneira, né, era se eximir da responsabilidade. Isso. E agora, o Léo? O Léo gosta muito da Inglaterra. A Inglaterra era, vamos dizer, dona de uma grande parte do mundo, era riquíssima. É por isso que o senhor gostava tanto da Inglaterra? Também, Dr. Kepp. E eu acho que o senhor começou o programa falando da verdadeira realidade, que é a riqueza, né? Então, a riqueza é o dinheiro, é o bem, é o bonito. E, geralmente, as pessoas têm uma inversão muito grande, porque elas pensam que consciência é consciência de erro, ver erro. E não que a consciência verdadeira é essa noção que o ser humano tem dessa verdadeira realidade, que ele, por inveja, não aceita. Então, a realidade verdadeira, a verdadeira consciência é de toda essa beleza e riqueza, né? Nosso telefone é 3032-3616. Nosso site é www.stop.org.br. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a próxima semana.